Caixeiro 5, parte 2, o livro de Milene, página 45, capítulo 1. Foi então que os Mata, montados nas suas três carrinhas, abandonaram a estrada principal e começaram a aproximar-se do bairro dos Espelhos. O bairro dos Espelhos não passava de um aglomerado raso, sem nome no mapa, e era assim chamado porque, a partir das 5 da tarde, as chapas de alumínio e os vidros incrustados nas janelas uniam-se em milhares de reflexos, como se fossem lamelas de uma estação orbital construída à semelhança de um olho de mosca. É preciso dizer que esse efeito de reflexão sucedia sobretudo na primavera e no outono, depois das chuvas, quando as superfícies ficavam lavadas e o sol atingia a sua inclinação mediana. Nesses períodos do ano, o bairro funcionava para os pescadores do mar de Prainhas como uma espécie de farol da tarde. Ao contrário do que seria de supor, o verão coincidia com o momento em que se registava o menor número de incêndios. Não porque não houvesse menos detritos e papéis à solta, cascas, panos, paus e outros materiais inflamáveis, mas sim porque a poeira pousada encobria as vidraças e as janelas com uma camada de espessura considerável. Podia dizer-se que, na época alta, o bairro dos Espelhos quase não possuía espelhos. O pó que se levantava à passagem dos carros não era um mal. Funcionava antes como uma proteção das habitações, um fator de segurança e boa manutenção do bairro. Às vezes acontecia entornar-se um balde de água no chão, que separava uma parede de outra parede. Às vezes entornava-se muito mais. Por descuido, derramavam-se mesmo bidões inteiros, formando-se olhos de vidro no meio de estreitos círculos de lama. Mas nunca os seus habitantes deveriam lavar uma porta ou uma janela com a água que corria entre as 6 e as 9 da manhã por duas torneiras colocadas à entrada do largo. Jamais se deveria desperdiçar, nesses atos supérfluos, o bem inestimável. Esse princípio funcionava como uma lei importante que não precisasse de estar escrita. Porque haveria de estar? A maioria das pessoas que habitava o bairro dos Espelhos provinha de terras inscritas na faixa marítima do Sahel, pedaços desgarrados de África, ilhas atlânticas que desde a última glaciação haviam expulso as chuvas e engolido rios, tendo sobejado, para sua lembrança, umas quantas ribeiras descomandadas durante uns dias e logo secas durante anos inteiros. Para esses, uma torneira aberta com regularidade cósmica, entre tanta e tanta hora, era já uma generosa ribeira. E uma vez assimilada a nova realidade, qualquer fio de água corrente se transformava na imagem de um rio. Dois rios intermitentes para um bairro inteiro. Havia, contudo, quem tivesse mais sorte. Havia quem tivesse abandonado o bairro dos Espelhos e dispusesse de 3 rios dentro de casa, só para uma família, que não ultrapassava as 19 pessoas. Um rio na cozinha, um rio na retrete, um rio no teto de uma casota, de onde a água escorria, ora em forma de esguicho, ora em forma de chuva. Os próprios escorrimentos das águas dos duches e da bacia das mãos, que se reuniam no pátio em estreitos regatos, assumiam a designação de rios. Os mais novos adaptavam-se. Deixavam de pensar no assunto. Achavam que água era água, boa para beber ou desperdiçar, tão natural como os atos da respiração. Mas para os mais velhos era diferente. Sempre que se rodava o manípulo e saía água, sabiam que estavam a abrir a foz de um rio, o leito de uma constante ribeira. Pelo menos era assim que pensavam as mulheres mais velhas da família Mata. Até 5 anos atrás, os Mata tinham habitado o bairro dos Espelhos. Agora pouco passavam por lá. Só os homens, ao domingo à tarde, para beberem uma cerveja morna e jogarem às cartas, quando jogavam. Mas naquele dia, o dia em que a nossa prima Milene se escondeu no pátio do Diamante, antes do cair da tarde, as 3 carrinhas dos Mata tinham deixado a estrada de Alcatrão e tomado o caminho terra batida, entrando pelo bairro dentro, no meio de uma nuvem de poeira. À aproximação da nuvem, algumas crianças haviam abandonado os portais, outras tinham saltado diretamente das janelas para a rua, e em menos de um segundo, agrupando-se e girando em forma de enxame, rodearam as três carrinhas, impedindo-as de avançar. As três carrinhas pararam. Tinham vindo até ali exatamente para serem impedidas e travadas. «Vem aí, os mata!» gritaram as crianças para dentro das casas. A primeira carrinha, azul metálica, era conduzida pelo irmão mais velho, Domingos Mata. Entrando pelo largo a toda a velocidade, a carrinha pusera uma roda dentro de um charco que explodira em gotas castanhas e pesadas. Para a roda sair do charco, o motor tinha-se posto a roncar. Conceição Mata, sua mulher, colocara as mãos nos ouvidos. Os dois garotos que dormiam encostados à janela acordaram. A tia Dileta, sentada no banco de trás, com a testa junto ao vidro, entorpecida no meio de mercadorias, também começou a despertar. Quando a carrinha baixou o ronco e o sulavanco parou, lá dentro todos pareciam mais altos, incluindo os garotos João e Aloísio. Mas não foi na direção dessa primeira carrinha, uma Mercedes-Benz de idade avançada, que as crianças do bairro se precipitaram, nem sequer na direção da segunda. Essa era vermelha, fechada, reparada de fresco, e sobre ela a poeira trabalhava mais. Mesmo assim, reconhecia-se à distância entre todas, não só pela forma e pela cor, mas sobretudo porque tinha pintada no seu bojo a efígie do irmão mais novo dos Mata, Janina Mata King, o cantor. A efígie estava justaposta a uma guitarra, e por baixo, em letras pretas, sobre pinceladas amarelas, dispostas em arco, podia ler-se Black Power, como se fosse uma caricatura de qualquer coisa distante e passada, um cromo descolado de um álbum velho, que de súbito se desgarra e reaparece solto, com uma vitalidade reforçada. O volume escuro da efígie, que deveria corresponder à cabeleira de Janina Mata King, pegava com o B de Black e o R de Power, formando uma espécie de lábio. Entre esse lábio e a bainha inferior do arco amarelo, duas pinceladas sugeriam as feições em alto contraste do cantor. E de entre os seus dentes e os seus lábios, espalhando-se pela carrinha inteira, saíam clavos de sol e colcheias com a vaga forma de machados. Era uma carrinha extraordinária. Ao contrário da azul metálica, a carrinha vermelho-pó tinha parado em terreno seco, carregada de objetos, onde se acomodavam várias pessoas, todas elas entorpecidas pela viagem. Lá dentro vinham Heitor Filho, o condutor, sua mulher, Claudina Mata, bem como Heitor Pai, seu pai, a mãe de sua mulher, Germana Mata, e ainda as duas filhas, Cici e Belisa, que continuavam a dormir a sono solto, apesar da travagem. Mas fora a carrinha cinzenta, uma Mitsubishi metalizada, conduzida pelo rapaz de preto, aquela que os garotos do bairro haviam cercado. Eles sabiam, esperavam-no. Quando a carrinha parou de vez, faiscando ao sol, os garotos tinham gritado, desvairados depressa: «Olhem, olhem, chegou o Antonino Mata!» Sim, tinha chegado. Antonino Mata, de camisa preta toda aberta, tirando o boné, preto também, havia escancarado a carrinha, mostrando-se por inteiro no vão da porta. Mas nem havia conseguido fazer-se escutar. As crianças, apinhadas, renta à terceira carrinha, em altos gritos, tinham-se posto a pedir «Pringles, Pringles!» Nesse momento, o rapaz de preto já tinha em frente do peito uma braçada de pacotes que havia começado a atirar, 2 a 2 e 3 a 3. Treinados em apanhar objetos no ar, os garotos saltavam de tal forma que nenhuma caixa caía ao chão. E ainda nem todos os pacotes estavam distribuídos, já eles comiam as lamelas de palme de batata com barulho de roedores que estivessem acossados pela pressa, Pringles! Gritaram mais. Antonino voltou-se para trás e, tomando os restantes pacotes, atirou-os de igual modo pelo ar. Mas as crianças, de ocupadas que tinham as mãos, aparavam-nas com a cabeça como futebolistas e muitas embalagens espalharam-se pelo chão, amachucando-se e enterrando-se no pó. Entretanto, algumas mulheres, possantes, tinham saído dos vãos das portas, demasiado estreitas para as suas ancas, e avançaram para as carrinhas, rodeando as crianças que disputavam as caixas caídas. E uma delas, passando-lhes por cima e pontapeando-as, ergueu os braços e bradou com satisfação. Chegaram os matas! Oh, mundo! Contem depressa! Como os mata, dentro das carrinhas, parecessem levedados pelo calor da viagem, a mulher alegre disse logo de seguida: Não falem, já sabemos tudo. Em Lisboa aconteceram maravilhas. Vimos tudo na televisão. Felícia Mata, a mãe dos quatro filhos Mata, debruçou-se na janela. Abraçou os próprios seios, deixou que o peito subisse e inchasse como um pneumático e, por fim, gritou, com voz de vitória: Nem imaginam, minhas amigas. O Janina ficou logo lá. Adoraram ele. No mundo não há outro igual. A gente voltou sem palavras para contar. Foi tudo muito formidável. Felícia tinha-se debruçado para fora da carrinha. A alegria cantava na sua voz. Uma outra daquelas matronas, roçando-se na viatura empoeirada, quis saber: E Janina, não volta mais? A vitória conteve-se durante 2 segundos no peito da mãe do cantor. Mas logo se desatou. Isso agora só ele sabe. Nós sabemos que fomos levá-lo, entregá-lo à sua sorte. Mas se volta ou não para a gente, isso agora a gente não sabe. Ficou lá com o seu irmão. Nossa Senhora, disse a mulher mais forte. E o outro teu filho, o Gabriel, também canta? A mulher nem esperou pela resposta. Virou as costas, começando a dançar. Era uma possante matrona, mas desarticulava-se pelo pescoço e pela cintura, como se fosse feita de peças rotativas. Virou-se de costas, depois de frente, sempre a mover-se e a dançar, os braços por cima da cabeça. Ainda a dançar, disse: Poças, que vocês só fazem cantores! Poças! Felícia Mata, de peito em riste, ria com gosto. A sua voz tinha ficado mais grave, mais ondulada e de veludo, por causa do sucesso do filho, reconhecido ali por todos os que saíam das portas do bairro dos Espelhos para verem os Mata. Completamente debruçada para fora da carrinha, quase cantou. Não, esse não canta. O Gabi ficou só para amparar seu irmão. Sempre foram unha com carne, como vocês bem sabem. Dentro da terceira carrinha, para além de Antonino e de Felícia Mata, viajavam também Emanuel, Cirino e Quirino, os 3 filhos de Antonino. E sumida entre caixas de papelão e embrulhos, sentava-se a mulher mais velha de todas, Ana Mata. Essa encontrava-se na janela oposta à da sua filha Felícia. E foi para lá que se dirigiu uma outra mulher, pequena, mais ou menos da idade de Ana Mata, também ela oriunda da ilha de Santiago. Coberta de roupa, apesar do calor de agosto que estoirava nas paredes baixas, a mulher velha e magra, tão velha e tão magra quanto a outra, tinha-se dirigido para a janela onde se encontrava a avó dos Mata. Havia colocado a mão no gume do vidro completamente tecido e tinha perguntado na sua língua: Tu estás feliz, Ana Mata? Se a carrinha cinzenta arrancasse, a Patrícia iria com ela. A outra, de sorridente que estava, nem respondia. Estás mesmo muito feliz? As 2 mulheres, muito magras, muito velhas, muito escuras, olhavam-se a rir uma para a outra, as carrinhas paradas. Que pergunta a tua? Respondeu por fim Ana Mata, também na sua língua. O que queres? Já o meu pai, como tu sabes, tinha aquela voz. Os meus irmãos tinham aquela voz. Os meus 2 filhos homens, todos eles tiveram aquela voz. Já todos desapareceram. E agora a voz deles, todos juntos, está na garganta do meu neto Janina. Janina ressuscitou todos eles. Ana Mata fechou os olhos para avaliar a felicidade. O sol batia de chapa. E perguntas-me tu se estou feliz? E que pergunta a tua mulher? Pois sim, tu estás muito feliz. Pudera não? Muito, muito feliz, querida mana. Quando Janina canta, canta toda a minha família homem. Assim que ele começa a afinar, todo o homem da minha família se põe a cantar com ele. Eu às vezes digo que ele não é o dono daquilo, que a voz dele pertence a muitos mais, mas ele não quer saber. Canta como se aquilo fosse só dele. Era Ana Mata a colocar um pausito na engrenagem da imensa felicidade, a chamar uma pequena imperfeição para a felicidade poder rolar à vontade. Tudo dito na sua língua. Isso não faz mal nenhum, Ana Mata. Olha, se tu és feliz, eu sou feliz também. O nosso povo, ainda tinha dito a mulher velha agarrada ao vidro, as duas mãos fincadas no gume, o nosso povo é também. Mas aí, Domingos Mata, o filho mais velho de Felícia, o que conduzia a primeira carrinha, parada além do charco, impacientou-se. Vamos ou não vamos, gente? Vamos. Os motores, em ponto morto, começaram a arrancar. A poeira pôs-se de novo a subir e as rodas a deslizarem. As mulheres todas juntas, as matronas e as magras, incluindo a muito magra e muito velha, unidas sob o impacto das boas novidades, no meio do pedaço de terra poeirenta que ligava as habitações umas às outras, tinham começado a dançar. A carne das mulheres tremia dentro da poeira. Era como se a terra quente se alegrasse. As crianças essas ainda comiam as bolachas de batata, gritando Pringles, Pringles! Até que as três carrinhas, virando costas ao bairro dos espelhos e ao passado recente ali vivido, deixaram o pó e os solavancos e entraram na estrada de asfalto, pondo-se a correr na direção de casa. Sim, as três carrinhas dos Mata tinham corrido velozes. A vermelha, no meio das outras duas, como se estivesse guardada por elas, as três em fila, deslizando rápidas. A glória concentrada no andamento das carrinhas. O campo em redor, desmazelado, será pintado aqui além por montes de entulho, precisava da sua passagem. A glória na vida, na ação. Uma vez alcançada por alguém no seio de uma família, ela pode alimentar várias gerações, para trás e para diante, conferindo-lhes um sentido de que, de outro modo, estaria carecida. Por fim, as três carrinhas empoeiradas aproximaram-se da longa sombra da casa, como se fosse de um antigo transporte terrestre parado. Um longo comboio de janelas a aprofundar a sombra, melancólica, por vezes, ao cair da tarde. Mas, naquele instante, os três veículos em fila, rente ao cômoro peludo de pasto, transformavam aquela fita de terra sombria numa nesga de apaziguante repouso. Chegamos, tinha dito Domingos, como se fosse preciso ser pronunciado para se saber. Chegamos, disse Felícia Mata, com a voz grave, cada vez mais aveludada. Caramba, agora vamos mesmo desentorpecer as pernas. Começando a apear-se com dificuldade à sombra das palmeiras. Pois, graças a Deus que o Gabi tinha ficado com o irmão mais novo. Graças a Deus que o Coliseu em peso tinha aplaudido Janina. Mal ele havia terminado aquela primeira fase, atapetando o mar com o meu lenço de assoar. E graças a Deus que viviam ali, naquela boa casa que tinham diante de si, onde, além de haver correntes de água permanente em três locais distintos, existiam para cima de 10 tomadas, por onde se oferecia, dia e noite, a corrente elétrica, que florescia em luz, movimento, aquecimento, ventilação, refrigeração, som e imagens. Felizmente, a vitória de Janina sobre o palco, a vitória dos Mata sobre aquela casa. Aliás, Felícia Mata tinha a ideia de que uma coisa era consequência da outra. E pondo de parte as relações encadeadas do tempo, ela até nem saberia dizer qual delas viera primeiro. Se aquela boa casa de pedra e cal, se a voz de Janina. Tudo o que sabia era agradecer, porque as duas tinham chegado. Graças a Deus. Também Heitor pai descia, muito devagar, pela mão de Heitor filho. Só depois os outros iriam descer, uns atrás dos outros. Desentalavam-se das grandes caixas que continham o mundo da técnica, da eletrónica e da informática, do mais moderno e do mais condensado. Objetos que vinham da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos da América, nem se sabia de onde vinham. Peças oriundas dos mais diversos países, que provinham de lugares opostos e se enganchavam no ar para poupar tempo. Maravilhosas máquinas provenientes de toda a parte. Para a pessoa simplificar, poderia até designá-las por coisas maravilhosas, filhas do mundo inteiro. Pois ali vinham elas, as coisas. Do interior das carrinhas saíam fogões, assadores, berbequins, aspiradores, televisores, jogos Nintendo e Game Boy para as crianças, objetos de música para gente de todas as idades, acompanhados dos seus processos mágicos. E os Mata ali estavam a fazê-los descer, uns atrás dos outros, com a alma cheia de alegria, falando alto, diante das 40 janelas, a maior parte delas abauladas e partidas, ervadas à sombra das 11 palmeiras, onde os pássaros acordados zuniam e chilreavam. Mas apenas 6 janelas, 6, calafetadas e pintadas, a respectiva parcela de telhado e algumas empenas dos antigos pavilhões, no meio da restante fábrica de conservas Leandro, eram a sua casa, a casa dos Mata, à qual eles mesmos haviam acrescentado os cômodos necessários. Ah, finalmente! Disse pela décima vez Felícia Mata, esticando os braços lentos onde havia pousado a glória. Uma mulher de 55 anos a descer de uma carrinha Mitsubishi, muito feliz, muito lenta.